Tá ok, desculpa, então 3858, chame pronto para o táxi, livre acionar no 03. Puxa 6310, o vento é de 1,00 graus com uma dúzia de nós. Está autorizada a decolagem da 1-0. Autorizada a decolagem da pista 1-0, o chané 6310. Chame a 310, decolou aos 44, chame o controle em 120.8, corrijo, 119.8, bom voo e boa noite. 19.8, controle, ou chame 6310, boa noite, muito obrigado. Controle, o chame 6310, decolado na Puca, cruzando 1.500 pés. Chané 6310, contato radar, sai da PUCA. Se mantém a saída PUCA por 25 milhas afastado de Salvador após IPAR. 25 milhas da Tamaqueca de Salvador, vai após IPAR, está 3662. 3662, chame Recife, frequência 126, 85, alterno 2545. 3662, obrigado, boa noite. Boa noite. Gente, é 3858, Índia, no ponto espera, chame torno no 895, ajuste no 013. Chenier 6313 on both arrivals and 4000 feet, Greenwich 1013, Spectral SX-ray, running 10. Just put down in Greenwich 1013 and for Island X-ray, runway 10. Está 3858, boa noite. Está autorizado a alinhar e decolar da 10, vento de 100 graus com uma dúzia de nós. Alinha e decola da 10, até 3858. Salvador, boa noite, é o voo 9278, com informação Tango, está passando 9050. Boa noite, voo 9278 na chegada Mare, desce para o nível 050. 050 na Mare, 9278. Salvador, approach, Virginia Fox, 6575. Reaching flight level 056. 046545, down 2000 feet, Greenwich 1013, report steps localized, runway 10. 2000 feet, full report established, localized, Virginia 46545. Oceané 6310, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2.85.2545, 3858, decolou de Salvador ao 53, controle em 119.8, bom voo e boa noite. 1098, TAN 3858, boa noite, companheiro, bom trabalho. Controle Salvador, uma boa noite, esse é o TAN 3858, perfil na MOMO. TAN 3858, boa noite, contato radar, saída da MOMO, subo 370. 370, subida MOMO, TAN 3858. Salvador, voo no 889, portão 8, pushback, acionamento. Voo no 889, livre acionar, chame táxi, portão 08. Autorizado, chamará para o táxi, voo no 889. Ono 604, Fortaleza, aprovado nível 370, via Pêsulo 19. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição fronti, curva esquerda. Transponder 5074, controle 119.8. Fortaleza 370, a Pêsulo 19, decola da pista 10, no perfil Momo, transição fronti, 5074, no transponder 198, controle, contejou com o ONU 604. ONU 604, curva esquerda, ok? Curva esquerda. ONU 604, cotejamento correto, chame pronto. 04. Virginia 4645, publish on localizer. 6545, clear for LST, call tower 1895. Blue call tower 1895, Virginia 4655. Go 9278, desça para 2000 pés, ajuste 1013, ponte localizador. 2000 pés com 1013, vai chamar no localizador 9287. Dylan Air Force 65445, call me crossing out the marker. Report auto marker, Virginia 4655. Reduzir para 210, 9278. Virginia 4655, passing outer marker, we have the airport inside. Roger, Brazilian Air Force 6545, check the landing gear, and the wind is 100 degrees with 12 knots, QNH 1013, clear to land, runway 10. Clear to land, landing gear, tower and locket, Virginia 4655. Chame Recife, 1285, alternativa 25.4. April. Roger, military. Autonomia 0433, alterna Brasília. Sente gol no 889, Índia, no ponto de espera, chame em torno no 895, ajuste no 0113. 1013, via Índia. No ponto de espera 18.95, o gol no 889. Manda localize course, runway 10, Ocean 6313. Ocean 6313, contact the tower, 18.95. 1895, Ocean 6313. Gol 9278, autorizado LS, seguirá o Airbus 320 da janeta 7.1 milhas. Ciente, gol 9278. Tower, good evening, Ocean 6313 on the LS approach, runway 10. Ocean 6313, good evening. Call me an auto marker, check the landing gear. I call you over your mortgage, Ocean 6313. Tower Market, Chilean de Guia, down in 3 green line, check it. O Gol no 889, mantenha a ponte espera da 10. Mantenha a ponte espera, 889. Só ajuste na 013. 2 mil pés com 1.4298. Azul 4298, ajuste 10013. 10013, obrigado. Means frequency up to parking, ok? We're going to pass this file, start file, back and track, and we'll move the next right, we're going to pass this file, start file. 4, livre acionar, chame táxi, portão 02. Realizado acionamento, pode ver com o nome 04. 4298, autorizado VLSX6, aposto localizador. Autorizado VLSX6, sim, canso 42, mantém. Estabilizou, o 92278 da Gol. O 9278, reduzindo para aproximação e chame torre 18 decimal 95. 118.95 com a torre agora, 9278. Ocean 6313, the wind is 100 degrees with 12 knots. Clear to land runway 10. Clear to land runway 10, 6313. Salvador, boa noite. 9278 da Gol, a uma milha e meia do Índia Serra, contra embaixo da base. O Gol 9278, complete a aproximação, guarde pista ali, para o pouso. Guardando, 9278. Roger, have a good night, sir. Passaria do 2224, autorização do Azeiro do Norte. Passaria 2224, aguarde cópia. Ocean 6313 on the ground at 06, vacate the runway on your right and call ground control 129 after taxi. Vacate to the right and call 129, Ocean 6313. Gol 9278, vento 100 graus, 12 de nós. Está autorizado o pouso 90. Livre pouso, cabeceira 10, 9278. 1889, visual com o colega nacional 10. Afirma, 889. Ok, após o Boeing da companhia, linha mantém 10. Gol no 889. Fazendo a nave nacional, linha mantém 10, 1889. Ponto control, good evening, Ocean 6313, runway vacated. Good evening, Ocean 6313, taxi via Alpha, hold short of taxiway Juliet. Taxi via Alpha, hold short of Juliet, Ocean 6313. Salvador Gol 9104, está pronto para o táxi. A posição 179, Recife, com 2 horas, com 3 horas e 20. Gol no 604, Índia, no ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 013. Realizando táxi via Índia, 118.95, Guilherme, uma boa noite. Boa noite. Rafael 2224, copia. Passaredo 2224, copia. Copia, passaredo 2224. Passaredo 2224, Juazeiro do Norte, nível 190, decola da pista 10, perfil de saída Momo, após DCT, Papa, Alfa, Foxtrot, após direto Juliette, Zulu, Romeu, após DCT. Transponder 5101, controle Salvador 119, decimal 8. 78, livrou. 190, Juazeiro do Norte, decola da 10 na Momo, Paulo Afonso, Juazeiro. 5101 transponde, 1950 controle, passageiro 2234. Passageiro 2224, cotejamento correto, chame pronto. Oceanet 6313, Juliet 2104. Roger 6313, and hold short, Juliet. Oceanet 6313, Juliet 2104. Get Juliet 2104, Ocean 6313. Com 9278, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 5, 9278. Boa noite, eu vou ano 604. Pronto, ele espera pistão 104. Pega 604, mantém a posição. Posição, bora 604. Passando o timbre 4219. O 4298 tem livre pouso, pista no zero, vento 100 graus, uma centena com 12 nós, uma dúzia nós. Sente livre pouso, pistão no zero, azul 4298. Noite 89, decolo 11, controle 119, decimal 8, bom voo. Grave 8, obrigado, boa noite 89. Olha, Salvador, muito boa noite, boa noite, 89, passando 1900 pés na perfil da Dael. Voo no 889, boa noite, contato radar, subindo para 360 na série da Dael. 360, perfil da Dael, boa noite, 89. Confirme? Posição aqui, está ingressada sem balizador. Ciente, gol 9278. Controle Salvador, boa noite, voo 1076, informação Campo, control 220, Tauro 50. Voo 1076, boa noite, na chegada Mari, desça para o 050. Autorizado nível 050, na Mari, voo 1076. Voo 1604. direcionamento, passageiro 2224. Passageiro 2224, livre acionar, chame táxi. Vamos lá. Quatro 298, solo 14, à direita, solo 219, boa noite. Azul 4298, táxi via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, portão 08, Azul 4298. Pronto, Piston 0, Bono 604. Piston 0, Ventuno 00 graus, uma centena com uma dúzia nós. Piston 0, Bono 604. Solo Zino 6, correção, decolou Zino 6, controle 1, 19.8, bom voo, 1604. 1098, voo 1604, uma boa noite. Ele Salvador, uma boa noite, voo 1604, cruza agora 1800 pés. 1604, subindo para os 370, um perfil da mão. 370, bom, bom nome 04. Gol 1889, chame Recife, na frequência 13395, alternativa 251. 3395, 251, gol 1889, obrigado. Para a próxima abertura, 4235. Azul 4265 precisa para 2000 pés, o ajuste permanece autorizado de LS, é que tem reporte localizador. Autorizado 2000, ajuste 63, autorizado LS, ajuste 4235. Autonomia para 8 horas, alterna Fortaleza. Passarei 2224, pátio 3, reporte ingresso no pátio 1, ajuste no 01 no 3. Pátio 3, reportará pátio 1, passaredo 2224. O passaredo 2224 informa que vai dar passagem ao Embraer da Azul na Alfa após ingressa Índia, ponto espera, chame a torre no 895. Tio, dá passagem pro Azul, ingressa Índia, chame a torre, passaredo 2224. Venezuela, Salvador, boa noite, 89. Prossiga. Queria confirmar as frequências do centro Recife, 1-3-3-9-5-2-5. Afirmativa, 1-3-3-9-5 e a secundária 1-2-5-1. Tentou várias vezes contato e não teve resposta, teria outra frequência? Sim, só manter essa frequência aguardando. Aguardando, boa noite, 89, chegaram. Voo no 889 Tentina, frequência 1-3-3-2-5. Vai tentar 1-3-3-2-5, obrigado. Dois Salvador, passageiro 2224, confirma na estrada. Saredo, a linha decola sem parada, pista no zero. Afirmo. Livre, a linha decola sem parada, cabeceiro no zero, passageiro 224, vento 1-0-0 graus, uma centena com 1-2 nós, uma dúzia nós. A linha decola sem parada, passageiro 224. Azul 4235 estabilizado. Estabilizado em Guarulhos, 4235. Torre 1 no 8.95. 8.95, 4235. 1076, desafara 2000 pés, o ajuste 10 no 3. Está autorizado ele, ILSX6, reporte localizador. 2000 pés com 10 no 3. Autorizado ele, ILSX6 com 10076. Azul 4235, na aproximação, agora em pista livre, altímetro no 0 no 3. Gente, ajuste no 0 no 3, 4, 2, 3, 5. Baixado e travado, 4235. Livre pouso, pista no 0, vento 1-0-0 graus, uma sem pena, com 1-2 nós, uma dúzia nós, azul 4235. Autorizado, azul 4235. Salido 224, decolos 22, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. 198, obrigado, Orange. Salvador, passageiro 2224, na mão. Passageiro 224, contato radar, subindo para o 90, cumprindo o perfil da MOM. Cumprindo o perfil da MOM, passageiro 2224. O 1604, chame o centro Recife, na frequência no 2685, alternativa 1254. 1852545, uma boa noite. 235 no solo 25, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Direita 219 também. Boa noite, Azul 4235, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 05. Alfa Kilo, pátio 3, posição 05, 9907, boa noite, na chegada bom, se desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 3. Salvador, boa noite, Gol 9287, informação Tango, tá no 5. Ativou 9287, copia Guarulhos 380. Afirmativo. 9287 da Gol, Guarulhos, nível 380 está autorizado. Aerovia Zulu no 0 até Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco, Bridge após intercepta Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto trive e após conforme rota do plano de voo. Decola da 1-0 com curva à direita na subida da El, após Leda e após direto bridging. Aciona 5106, controle 119, decimal 8. Autorizado para o aeroporto de Guarulhos, o nível 380, via Upper Zulu no 0 até bridge, após Upper Zulu 16 até Bravo, até o Zulu, após DCT trive. Trive voa conforme. O decola da 10 com rua direita, com defesa da saída da El Leda, Leda, voa Brite, 5106, no transponder 198 ao controle, Gol 9287. Correto, Gol 9287, no portão 5, chame pronto, pushback e acionamento. Vai chamar. Comodoro de Avenida, 6313, to Guarulhos, level 360. Na 6313, Guarulhos 360 approved via Upazul 16, then via Flashburn Road. Take off from runway 10 after departure, right turn. Dial departure, Leda, then direct bridge positions. Call code 5110, departure control frequency 119.80. Destination level 360 via Upper Zulu 16 after departure runway 10 right to the El Leda and the bridge. Scout code 5110 and after departure. I'm at Scout 118 decimal 8 ocean 6313. Channel 6313 first LA Upper Zulu 16 then via flight plan route. Read back. It's Upper Zulu 16 and then flight plan route. Ocean 6313. Channel 6313, read back, correct, come ready. Correct, I'm ready. Ocean 6313. 3605. Salvador, boa noite, 3305, boa noite, na chegada Mari, desça para o 050. Mari, 076, Solos 32, à direita, Solo 219, boa noite. 219, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, TIP 5595. TIP 5595, a sua linha de identificação. Não, é 10, passou o cone, mantendo 140, na prova de Bonfi. Gente, boa no Bonfi, para a cheia da Bonfi, reporte um Del para a descida. Para a Del, descida. É, a possibilidade é para o apelo. TIP 5595, mantenha bom. Esperar o perfil da chegada bom. TIP 5595. Passaria 224. Juliette, porta 102. Juliette, até o 2, 1076. 9970, desça para 2000 pés. O ajuste agora é 10014. Autorizado DLSXC, reposta localizador. 1014, reposta localizador. 9907, desce para 2000 pés, reportará estabilizado no localizador, total 9907. Passaria do 2224, chame o centro Recife, 12685, alternativa 25.45. E o 5972 informa pelo sua indicada. 2809. E o 5972 repetou para 23. posição para 2309972. Tá, 3305, desça para 3000 pés. O ajuste é 10014. 3000, 10014, tá? Pico 972, desça para 4000 pés, o ajuste 10014. 4014, 972. E o 5972, redução para 2100. Reduzindo 2100, 3305, desça para 2000 pés, autoridade ILS, reporte localizador. 2000, reportarei estabilizado no ILS, tá, 3305. Interceptou o localizador, total 9907. Total 9907, chame torre, quando noite, decimal 95. 1895, boa noite. Para 200. É 242-009-5972. Total 9907, passando Simbra e visual com a pistão no zero. O time entrou no 014. Ajustado no 014, reportará a visual passando Simbra. 5595, desça para 4000 pés, o ajuste no 014. Até 4000 pés, ajustado no 014, 5595. Arça. Atingiu o visual a uma milha de Simbra, 1900 pés, total 9907. Total 9907, tem livre pouso, pista no zero, vento no 00 graus, uma centena, com 10 nós, com 10 nós. Pouso autorizado, total 9907. Instruções para o Rio 5972 após Pelô. Rio 5972 após Pelô vai para o Guaduna e descer para 2%. Confirme, não foi compreendido? Após Pelô irá para Guaduna descendo para 2000 pés e reduzindo para 1809. Sente, Pelô Duna para 2000. a redução para 1809 e o 5972? Afirmativo, copiamos. E o 5972 informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 7.5 milhas. É o Airbus 320, chega com o número 3 na próxima. Ciente, ouviu o 5972. Receptando o localizador, o TAM 3630. TAM 3605, complete a aproximação final, torre 1895. 895, obrigado. Boa noite, até daqui a pouco. Bom pouso. E o 5972, recepção para 1970. O tráfego agora está 5. 2707. Salvador, uma boa noite, é o TAM 3305. Boa noite, da 3305, altímetro no 014, reporte passando Simbra com trem checado. Reportará Simbra, 3305. Salvador, boa noite, é o 4298 com informação. Do 4298, informação em curso em uniforme, copia. Termo. 4298, Petrolina aprovado nível 300, via Pêndulo 20, decola da pista 10, perfil.